CD nas velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Desilusão. É mais um deixa de bater. Um anjo vai pro céu, Deus me perdoe, mas vou dizer: Deus me perdoe, mas vou dizer. Doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar e não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer. E a gente morre sem querer.